Alô, meus amigos, boa tarde. Estamos começando aqui mais um podcast. Hoje é dia 8 de dezembro de 2018. São 15 horas e 45 minutos. É uma tarde ensolarada, mas com muitas nuvens. Tivemos uma borrasca nesta madrugada, uma chuva muito forte, muito forte, com muito vento. Eu tive que correr aqui para acudir aqui a casa. Foi uma pena, porque ontem foi o dia da faxina aqui em casa e toda a faxina se perdeu, né? A casa sujou bastante, todas as áreas de lazer da casa estão assim, não estão sujas, mas tem um cisquinho aqui, uma coisa ali, não era o que a gente queria para o final de semana. Mas não é este o assunto que eu quero conversar com vocês, não. Eu confesso que nos últimos 3 dias eu tenho acompanhado o andamento da formação do novo governo e os casos que têm aparecido, os desencontros, digamos assim, que têm acontecido com pessoas do novo governo. Eu estou falando pessoas, mas políticos do novo governo seria melhor. Vocês sabem que o único experiente ali era mesmo o Jair Bolsonaro. Ele que tinha tempo de casa, 28 anos de vida política. E o que ele tinha em seu entorno, o que se formou em seu entorno, foi um bando de admiradores, gente séria, é bom que se diga, gente séria, admiradores do Jair Bolsonaro, das suas propostas, e pessoas bem intencionadas, outras nem tanto, mas em geral pessoas bem intencionadas com as propostas do Jair Bolsonaro. Para o novo governo. E ele formou uma bela bancada, o PSL. O PSL era um partido inexpressivo, tanto é que eu nunca havia ouvido falar de PSL antes de Jair Bolsonaro. Quer dizer, antes de Jair Bolsonaro aparecer no... Ele tinha passado até por outros partidos maiores, como é o caso, por exemplo, do PP. O Jair Bolsonaro foi por muito tempo, ele foi deputado pelo Partido Popular. O PP, para quem não se lembra, é o antigo PDS, que foi a antiga Arena, dos tempos do governo militar. Claro que o PP nada mais tem a ver com a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, cujos integrantes, basicamente, da Arena eram egressos da UDN. Eu mesmo não tenho muito contato com isso, não, porque eu era muito jovem quando os embates entre PSD e UDN eram a tônica do dia, né? Era o PSD de Juscelino Kubitschek e a UDN de Carlos Lacerda. Mas eram gigantes. Tanto um quanto o outro eram gigantes. E eram dois partidos gigantes, né? PSD... Não tem nada a ver com esse PSD do Kassab, não, viu, gente? Agora eu tô falando certo, é Kassab mesmo. Nada a ver com PSD. Apesar do nome ser o mesmo, a sigla e o nome serem os mesmos, não tem nada a ver com o PSD de hoje, com o PSD de antanho, tá? Mas continuemos. Então, esse partideco para onde foi o Bolsonaro, e a condição dele era o seguinte: eu preciso de uma sigla que não venha a me negar fogo na hora, na undécima hora, como o PP fez com ele. Porque o Jair Bolsonaro já persegue essa presidência, essa candidatura à presidência da República, há muitos anos. E para onde ele foi, na undécima hora, o partido negou a ele a legenda pela qual ele poderia concorrer, inclusive com sucesso. O PP preferiu o fisiologismo, o clientelismo e o compadrio a lançar um candidato majoritário à presidência da República, com o qual ele, PP, poderia se beneficiar muito mais. Então isso aconteceu. E por isso o Jair Bolsonaro saiu do PP. E ele passou por outras legendas, como PSC, que também não teve visão, não acreditou na proposta Jair Bolsonaro. Ele ensaiou até mesmo o PR do Valdemar Costa Neto, e a condição era: eu entro para o PR, mas você, Valdemar, sai da direção do partido. A condição que ele sempre entrou, e para todo partido para onde ele foi, e isso aconteceu quando ele saiu do PSC e ele foi para o PR, ele tentou negociar com o PR, que seria uma legenda interessante, porque o PR tinha bancada e tinha tempo de televisão. E dizem que o Valdemar aceitou as condições. Mas quem acabou não aceitando o PR foi o Jair Bolsonaro. Ele viu que o preço a pagar seria muito alto. O fato do Valdemar Costa Neto ser o presidente do PR, mesmo que ele se afastasse da presidência durante a campanha, o eleitorado não ia conseguir dissociar um do outro. Ou seja, o Valdemar Costa Neto, ele já intoxicou o PR. E então o Jair Bolsonaro percebeu que não ia dar jogo e saiu. Ele foi para um outro partido. Eu não estou lembrado agora da sigla, gente. Era um outro partido nanico. PTN, se não me falha a memória. Eu acho que é PTN. Gente, é tanto partido nesse país que é difícil a gente se lembrar tudo assim de cabeça, né? Como falava o Zeca Diabo, né? De carreirinha. Mas então... Então ele também chegou lá, e nesse último, acho que foi no PTN mesmo, eles não aceitaram a exigência de que ele assumisse a presidência do partido durante a campanha. Não aceito, ele está querendo pegar o partido, que o partido caia no colo dele, nós não queremos isso. Fizeram um mau negócio, né? Se tivesse aceitado. E outros, que no final das contas estavam correndo por fora com uma campanha, com uma candidatura que não ia ter a menor chance, que é o caso do PRTB, do vice-presidente Mourão. Ele ia ser candidato a presidente da República pelo PRTB. Não seria o Levi Fidelix, seria o Mourão. E não tinha espaço lá para o Jair Bolsonaro. Então o Jair Bolsonaro foi esbarrar no PSL, um desconhecido PSL. E o presidente do PSL aceitou as condições, eu acho que é o Luciano Bivar, aceitou as condições do Jair Bolsonaro, saiu da presidência, entregou a presidência do partido para o Gustavo Bebiano, e ali eles começaram, aí todo mundo foi para o PSL. Os filhos do Bolsonaro, que estavam no PSC e tudo mais, tem coisa, saíram de lá, naquela janela que tem, onde os deputados, os políticos podem sair dos seus partidos sem perder os mandatos. E foram para o PSL, construíram a candidatura a Bolsonaro e ela foi vitoriosa. Grande negócio para o PSL. Do ilustre desconhecimento de todos, o PSL é hoje, na pior das hipóteses, a segunda bancada do Congresso. Isso não é pouca coisa não, gente. É muita coisa. E isso graças à candidatura Jair Bolsonaro. Isso é indiscutível. Pois muito bem. O que que está acontecendo agora é que os vitoriosos, na hora de formar o gabinete, eu estou usando um termo aqui que é usado, que é mais usado no parlamentarismo, mas eu quero dar ideia assim, quer dizer, na formação do governo, na formação do gabinete, quer dizer, na formação de ministérios, primeiro, segundo escalão, secretarias, né? O pessoal, quem vai comandar a Polícia Federal, quem vai comandar o Banco do Brasil, quem é que vai ser o presidente da Petrobras e tal coisa. Bom, aí agora estão começando a aparecer os ânimos estão se exaltando e estão começando a aparecer aquelas pessoas que até outro dia não eram nada nem ninguém e agora todos se acham primadonas. Olha, e aqui agora, bom, eu sei que alguns nomes já passaram pela cabeça de vocês. Mas olha bem, gente. Eu estou falando só do PSL, tá? Por exemplo, eu não estou falando do Onyx Lorenzoni, porque ele é até de outro partido. Mas é um partido de suporte ao governo. É indiscutível. Mas outro dia o DEM estava apoiando o Alckmin. Eu sei, mas isso foi ontem. Hoje, todo mundo é Bolsonaro Futebol Clube. Ponto. Acabou. Não. PT, PSOL, PCdoB. Não, esses aí não, né, gente? Esses aí nós já sabemos de qual... Quem é o capitão do time dele. Aquele que tá preso lá em Curitiba. Eu tô falando é do establishment, do estamento burocrático. Esse pessoal... são todos fisiológicos, eles vão para onde está o mel, vão como baratas para o pote de mel. Quem tem que manter as baratas afastadas não sou eu, é Bolsonaro, tá? Bolsonaro é que tem que falar não para determinadas pessoas, mas que as baratas vão se aproximar do mel, isso não tenha dúvida. E aparecerão com um sorriso. Aqueles mesmos que outro dia chamavam Bolsonaro de palhaço, faziam chacota dele. Então, é só você pesquisar na internet que você vai ver a quantidade de gente que falava mal. E não é só político não, hein? Gente da imprensa. Eu vou citar um nome só aqui agora da imprensa, só para dizer a vocês. Assistam ao jornal da Jovem Pan, o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Começa aí, ele começa bem cedo esse jornal, mas aí por volta de 8 horas da manhã, não sei se é 8, 8 e meia, o Marco Antônio Villa entra no programa como comentarista. Então o pessoal chega, eles dão uma notícia e o Marco Antônio Villa entra comentando. Gente, o que o Marco Antônio Villa falou de Bolsonaro não se escreve. Chamá-lo, por exemplo, de nazista, fascista, entendeu? Isso foi o mínimo. O Vila falava assim abertamente: esse camarada é nazista, fascista, porque tem uma diferença entre nazismo e fascismo, entre ele é nazista. E o pessoal que acompanha ele, que vota nele, é nazista, não sei o que. Isso o Vila falava todo dia. Eu sei porque eu escuto esse jornal. Ultimamente eu não tenho escutado não, mas eu escuto esse jornal invariavelmente, todo dia. O que está acontecendo agora? Vá lá e escuta o Vila hoje. Só elogios. Quer dizer, esse pessoal, gente, eles é assim, ó, bastou a coisa acontecer e tudo muda. Num dia o camarada era execrado com todos os F's e R's. Agora, no outro dia seguinte, o camarada virou um anjo. Quer dizer, esse pessoal é de uma hipocrisia. Por isso que eu... Gente, por isso que mídia e política, a gente precisa de... Como dizem os austríacos, eu quero dar aqui a minha... Eu quero colocar aqui o meu grão, a minha pitada de mostarda nessa conversa. É assim, gente. Não dá pra entrar na conversa desse pessoal. Escutem. Eu não estou querendo dizer que vocês não devam escutar, não devam ler a mídia, não devam... Pelo amor de Deus, não é isso, não. Mas leiam com espírito crítico, escutem com espírito crítico. Tá? Não vá acreditando. Por isso que eu não gosto de televisão. Porque televisão é muito fácil enganar a pessoa na televisão. Porque você tem, na televisão, você tem o apelo visual. Então a pessoa faz uma coloca uma imagem marcante e ele te engana. Por quê? Porque o sentido mais acurado do homem é a visão. Então, se você, através de uma imagem impactante, uma coisa assim, você consegue realmente enganar o público. Então, cuidado, tá? Com isso aí. E é por causa disso que agora, voltando ao comentário, eu não estou querendo falar de pessoas. Você sabe que tem aí um disse-me-disse e tudo mais, tem coisa. Eu não quero falar nada. Eu quero tratar de um único assunto, que foi este que surgiu. Da primeira-dama e do assessor do Flávio Bolsonaro, eleito senador, que, segundo o COAF, teve movimentações atípicas na sua conta bancária, e que ele deve explicações e tal coisa, porque pelo salário dele ele não poderia ter movimentado num ano coisa de R$1.200.000. E dentre esses R$1.200.000, teve um dia que ele pegou e fez um pagamento de R$24.000 para a primeira dama, a hoje primeira dama, né, futura primeira dama. R$24.000 é movimentação atípica, gente. R$24.000? Eu sei que, pô, R$24.000 é algum dinheiro, mas não é uma coisa assim para falar atípica. Mas bom, mas pro COAF foi atípico. E atípico pro camarada lá. E o camarada não ganhava mal, não. Eu acho que ele ganhava algo como R$20.000 por mês. Então, uma pessoa que ganha R$20.000 por mês, ou a metade disso, consegue juntar R$24.000, eu acho. Eu consigo. Me dê R$10.000 por mês pra você ver. Eu fico rico em pouco tempo. Eu tenho um estilo de vida muito frugal, então eu consigo. Mas voltamos então às coisas. O que me preocupa então nessa questão toda é esse COAF. Esse COAF, então, é o seguinte, gente. Ele, ele identifica todas as transações financeiras a partir de um determinado valor. É obrigatório a identificação de quem paga e de quem recebe. Então, se você experimente um dia pegar uma conta sua aí de mais de, sei lá, R$1.000, R$1.500, uma coisa assim, e vá num banco, na boca do caixa, e experimente pagar em dinheiro. Enfie a mão no bolso, tire lá R$2.000 e pague uma duplicata, por exemplo, na boca do caixa. Você verá o caixa te pedir um documento. Ele vai pedir você um documento. Olha bem, não é só quando você vai sacar dinheiro, não. Se você for sacar dinheiro, se você chegar com um cheque, mesmo que seja nominativo a outra pessoa e estiver endossado, e você for retirar aquele cheque, que no caso é um cheque ao portador, na hora de tirar o dinheiro no caixa, o sujeito vai pedir o seu CPF e um documento onde ele vai escrever no cheque o seu nome completo e o seu CPF. E como quem diz, este valor saiu da conta deste cheque aqui, da conta da pessoa aqui, desse CPF, titular daquela conta, daquele cheque, para o CPF seu, o nome e CPF ali. Não tem que prestar outras informações. Saiu o dinheiro de A e foi para B. A tirou dinheiro e entregou para B. Aí um dia, se eles acharem que você teve uma movimentação atípica, de repente você vai se ver lá dando informações ao COAF. Por que que você, tendo uma renda aí de R$10.000 por mês ou R$20.000 por mês, deu um cheque de 24 mil cruzeiros para sua irmã? Tá? É isso. Nós estamos vivendo um estado policial. Isto é um estado policial. Isto é preocupante. E sabe por que? O preocupante, olha bem, o COAF, ele foi criado para acabar com o elemento anônimo dessas transações financeiras. E isso foi feito com um objetivo muito específico, que é combater o crime. Eu nem vou falar crime organizado, não, viu? Para combater o crime. Ou seja, fulano não tira dinheiro de cicrano, entendeu? Sem deixar um rastro. É isso. A ideia é boa. A intenção é boa. Mas o que que está acontecendo com esse estado policial hoje? É que o COAF, infiltrado... Ou vocês esperavam que depois de 16 anos de governo lulopetista, o COAF não seria infiltrado por petistas? É isso que eu quero dizer. Ele está fazendo a fiscalização dele seletivamente. Porque nesses 16 anos, vocês nunca ouviram o COAF colocar como uma movimentação atípica, por exemplo, os bilhões que o seu Lulinha, filho do Lula, aquele que trabalhava no zoológico e que do dia para a noite virou grande empresário na área de games, aquele camarada não sabe nem jogar um joguinho de computador, mas no entanto ele virou dono da Game Corp, para o qual foram aportados, não foi R$24.000, não. Foram muitos milhões de reais à época. O Luleco, esse que está sendo agora processado, este que foi o pai Lula, aquele que está preso lá em Curitiba, o fez de laranja para receber dinheiro de uma... certa empresa aí, que é representada por quatro letras, eu não vou falar aqui, senão eu acabo tomando um processo do camarada aí, mas que estava envolvido com uma certa fábrica de automóveis coreanos que se instalou no centro-oeste brasileiro, entendeu? Bom, pois a troco de medidas provisórias, em troca de medidas provisórias feitas sob encomenda para que a fábrica recebesse vantagens fiscais, entendeu? Então, o seu Luleco, esse Luleco não, Lula, através do Luleco, foi agraciado com alguns milhões, alguns não, muitos milhões de reais, entendeu? Então, eu não lembro do COAF falar de movimentação atípica desses caras, não. Por exemplo, o Lulinha, o filho mais velho do Lula, mora num apartamento que não é dele. Aliás, nenhum deles tem, eles não têm nada, né? Mas mora num apartamento que não é dele. Um apartamento assim que foi assim, emprestou para ele, um amigo lá emprestou para ele, um apartamento aí que tá orçado lá no mercado lá de São Paulo, qualquer coisa como 8 milhões de dólares. Tá? É isso aí mesmo que eu sou. E isso não é movimentação atípica. O amigo do Lulinha não foi investigado pelo COAF por movimentação atípica. Então que droga de COAF é este? Que só apareceu agora para admoestar o ex-motorista do Flávio Bolsonaro e da futura primeira-dama Michelle Bolsonaro por movimentações de 8 mil reais, se não me falha a memória, e 24 mil reais no outro caso. Isso está me cheirando a seletividade. Eu acho que tem que se investigar, sim, e acho que devem vir a público e dar logo a satisfação e tudo mais. Mas que raio de COAF é isso? Agora, por que que o COAF estaria fazendo isso? Eu sei por que que o COAF está fazendo isso. A primeira e única razão que me vem à cabeça é só esta. O COAF vai passar a ficar sob a tutela do ministro da Justiça, no caso Sérgio Moro. E isto vai colocar a seletividade de ação do grupo, daquele pessoal infiltrado ali dentro, deste órgão de governo, desse órgão de fiscalização das movimentações financeiras, entendeu? Que foi criado para combater o crime, mas que em 16 anos de governo lulopetista, nunca, jamais indicou uma única atipicidade em lugar algum. Então é isso só que me veio à cabeça. E mostrar para vocês o seguinte: não estou aqui defendendo ninguém, não estou condenando a ação de ninguém. Mas que é esquisito é. Isso não está me parecendo uma coisa séria. Isso não está me parecendo uma coisa verdadeira. Isso está me parecendo, sim, uma ação deliberada para bagunçar o estabelecimento de um governo longamente esperado por essa população. Eu acho, sinceramente, que é preciso de dar um freio de arrumação. Chegou a hora de alguém dar um murro na mesa. Bom, minha gente, é isso só. Eu não vou me alongar, não vou passar daqui. Eu acho que já estamos dentro daquele compromisso que eu me propus, não ultrapassar esse compromisso, e eu quero então pedir a vocês mais uma vez: inscrevam-se no canal, dê o joinha, compartilhem, porque isso realmente me ajuda muito. Outra coisa que eu preciso que vocês façam é: aqueles que já se inscreveram, verifiquem se continuam inscritos. Eu não sei porquê, o YouTube tem feito isso, não é privilégio meu. Muita gente tem reclamado da mesma coisa. As pessoas se inscrevem e que são automaticamente desinscritas. Então é bom vocês verificarem sempre se vocês continuam inscritos, assinarem lá, toquem lá no sininho para serem notificados quando novas postagens forem feitas no canal, e nós nos veremos em breve, né? Talvez comentando outros assuntos da política e possivelmente até da geopolítica. Eu queria muito conversar sobre aquele assunto que está rolando lá na França, dos chamados os casacos, né? os casacos amarelos. Uns chamam de casacos amarelos, outros chamam de coletes amarelos. Gente, aquilo ali, eu vi uma definição ótima para aquilo. A conta do socialismo chegou para os franceses pagar. Não tem outra melhor. Nos veremos em breve, tá? Um abraço para vocês todos. Tenham um bom final de semana. Não sei se vou gravar amanhã, mas nos veremos em breve. Ok? Tchau, tchau.